saudade. Precisamos conversar, tão covarde. Quando você vai passar, tá pegando pesado comigo. Todo dia é um novo motivo pra me judiar. Para de judiar. Se eu deito na cama, você tá do lado. Se eu viro uma dose, você bebe dobrado. Garrafa acabou e você não me deixa. Se eu vejo o futuro, você traz o passado. O sol já chegou, a ressaca passou e você não me deixa. E você não me deixa. Quando você vai passar, saudade, me diz quanto tempo você vai ficar, saudade. Olha só o estrago que você já fez. Te mando embora, te boto pra fora. Eu descuido, cê volta. Quando você vai passar, saudade, me diz quanto tempo você vai ficar, saudade. Olha só que você já fez. Te mando embora, te boto pra fora. Eu descuido, cê volta. E é saudade outra vez. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu deito na cama, você tá do lado. Se eu viro uma dose, cê dobrado, garrafa acabou, o baile fechou e você não me deixa. Eu vejo o futuro, cê traz o passado. O sol já chegou, a ressaca passou e você não me deixa. E você não me deixa. Quando você vai passar, me diz quanto tempo você vai ficar, saudade. Olha só o estrago que você já fez. Te mando embora, te boto pra fora. Eu descuido, cê volta. Quando você vai passar, saudade, me diz quanto tempo você vai ficar, saudade. Olha só o estrago que você já fez. Te mando embora, te boto pra fora. Eu descuido, cê volta. E